Somos Black Innovation. Ouvir e cantar, sentir essa emoção. Cantar é fazer vibrar o coração. Pois somos de curtir, o prazer que não cessa. Cantar é fazer, fazer a vida festa. Somos Black, Black Innovation. Somos Black, Black Innovation. Black, Black Innovation. Somos Black, Black Innovation. Você quer estar aqui? Vamos fazer o som e nos divertir. Eu canto para mim, eu canto pra você. Canto pra quem quer ouvir e pra quem quer ver. Aquela roda, aquela dança. Bela menina dançando a dança da primavera. Linda mulher da nossa era. Linda rosa amarela. Somos Black Innovation. Somos Black Innovation. Black Innovation. Somos Black Innovation. Agora com você. Innovation. Eric Doze. Liga, tá levada na rima. Não perca ideologia, o lance é festa, né não? É o que pega, o que liga. Sai e curte um rap, um R&B. A espera pro fim de semana foi grande, né não? Diz aí, vamos aí, demorou, tô aqui ali em qualquer canto. No Cambuci, nas Coab, André Santo. Eu mais desprezo, inovador, fudido na paz de qualquer canto. No meu canto eu mando placa 2000 que vem chegando. Innovation, Black, Black Innovation. Somos Black, Black Innovation. Black, Black Innovation. Somos Black, Black. Farsa, chega aí, nem fica, cansa e passa. Papinho furado, só de falso amor, sem conteúdo, maluco, embaça. Tem que ser real, seja branco, amarelo, vermelho ou preto, mais seja do gueto. R&B nacional, legal, ser real, sai de paz, mas muita ideia de charme, aí sou alarme. É um pouco demais. Mas aí, BI, R&B pra curtir, canta aí. BI, placa 2000, placa 2000 e BI, chega aí, mano, vem conferir. Macari, placa 2000. Somos Black, Black Innovation. Somos Black, Black Innovation. Black, Black Innovation. Somos Black, Black Innovation. Black Innovation. Black Innovation.